ficou só. Eu tô aqui festando e você na pior. Se hoje vive chorando, lembrando de nós. Sabe a voz, seu babá? Tira o pé do chão. Você se lembra quando me pediu pra ir embora, dizendo que só queria curtir a vida agora. Que cansou de namorar, que o negócio era festa. Com o telefone na mão eu passava horas, ficava pensando o que falar quando chegasse a hora que você fosse ligar, me pedindo pra voltar. Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu. E de nada vai adiantar dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu. Porque eu não vou. Quero ouvir, vá! Pois se aventurar agora, ficou só. Ai que dó, ai que dó. Eu tô aqui testando e você não pior. Ai que dó. Se hoje vive chorando, lembrando de nós. Ai que dó, o quê? Pediu pra ir embora, dizendo que só queria curtir a vida agora. Que cansou de namorar, que o negócio era festa. Com o telefone na mão eu passava horas, ficava pensando o que falar quando chegasse a hora que você fosse ligar, me pedindo pra voltar. Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu. E de nada vai adiantar dizer que arrependeu, que viu que seu amor sou eu. Porque eu não vou se deixar. Pois se aventurar agora ficou só. Eu tô aqui festando e você não pior. Se hoje vive chorando, lembrando de nós. Ai que dó, o quê? Pois se aventurar agora ficou só. Eu tô aqui festando e você na pior. Se hoje vive chorando, lembrando de nós. Ai que dó. Ai que dó, o que? Eu quero ver você sofrer.